ZYJ460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto, está entrando no ar o seu Tema Livre, o tempo é o espaço aberto aqui para discussão de temas, de assuntos que fazem parte da pauta diária do Brasil e do mundo. Aliás, nós tratamos esses dias aí de assuntos vários, né? Inclusive de internacional, política internacional, até nessa questão a gente andou metendo o bedelho aqui. Mas hoje nós vamos tratar de saúde, que é uma questão preocupante, cada dia mais preocupante no Brasil, porque agora nós vamos ver com a ameaça da criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Isso é uma... é mais do que uma ameaça, na verdade, já estão dados os primeiros passos nesse sentido, e o que é mais grave ainda. E nós estamos aqui no estúdio com o professor emérito da Faculdade de Medicina da Federal aqui do Rio de Janeiro, Nelson Souza e Silva, e com o Alexandre de Farias, que é estudante de medicina, membro do Diretório Central dos Estudantes da Unirio. Eu vou dar bom dia ao professor Nelson para que ele apresente esse assunto primeiro para o nosso ouvinte, que é, como eu, leigo total nessa questão. Bom dia, professor Nelson. Bom dia, tá? Muito prazer estar aqui com vocês, tá? Para conversar sobre esse tema, que é um tema que é importante, porque toca não só no aspecto de saúde também, mas toca na parte de pesquisa, de ensino, em outras palavras, tudo que afeta a universidade, que são constitucionalmente bens públicos. É por isso que nós estamos aqui para conversar sobre isso. Como é que é essa história da empresa de serviços hospitalares? O que, que significa uma empresa de serviços hospitalares? Nós estamos acostumados, nós somos leigos, a conhecer o sistema público de saúde e os planos de saúde particulares, os planos de saúde para os que nós pagamos mensalmente, e que agora, inclusive, paga-se através da empresa, são planos corporativos, né? Eles não estão mais promovendo a venda individual. Eu queria que o senhor explicasse direito como é que funciona isso aí, o que é essa empresa? Primeiro, sobre o ponto de vista administrativo, quer dizer, o governo tem a sua administração central, quer dizer, a administração direta, que são os ministérios, né? E ele tem a administração indireta, que são as empresas públicas e as autarquias. A universidade, todas as universidades federais, são autarquias. E esta empresa, que é a empresa pública de direito privado, também é foi criada como uma empresa da administração direta do governo. Quer dizer, então, todas as duas são entidades da administração indireta do governo. Ora, por que, que a universidade foi criada como autarquia? A Constituição de 1988 estabeleceu, muito bem estabelecido, foi pela primeira vez que nós tivemos isso claramente definido na Constituição, que as universidades são autônomas e que elas têm que se organizar sobre a forma de autarquias, quer dizer, elas se autogerenciam, tá? De uma maneira que a gente chama de indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, assistência médica, que são as atividades fins da universidade. Quer dizer, a universidade ensina, ela forma pessoas, não é? ela pesquisa para poder formar essas pessoas, tá? Mas e ela tem que fazer isso indissociável da assistência em saúde, tá? Eu não posso ter duas coisas. Ora, na hora que o governo criou uma empresa pública de direito privado, do nome se chama de serviços hospitalares, ela criou para gerenciar os hospitais universitários. Ora, a autarquia já se autogerencia, é a finalidade dela. Então, eu não posso pegar os bens da universidade e alienar para uma outra empresa, ainda que pública, tá? Porque isso fere a Constituição. Porque eu deixarei de ter a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e terei a universidade fazendo ensino e pesquisa e esta empresa gerenciando a área de prestação de serviço de saúde principalmente porque os hospitais universitários não são hospitais que prestam serviço de saúde. Eles prestam serviço de saúde, mas para formar pessoas e para fazer pesquisas. Esta é a finalidade de um hospital universitário, que é diferente da finalidade de um hospital de serviços. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, a empresa feriu a Constituição, ou fere a Constituição, e aliás existe uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal, tá, para ser julgada, mostrando a inconstitucionalidade dessa empresa. Essa, na verdade, trata-se de uma terceirização, né, como se fala hoje, né, comumente, as pessoas entendem melhor esse termo. E, na verdade, se isso já é indesejável no sistema de saúde em geral, ou no sistema público de qualquer prestação de serviço em geral, na formação universitária, isso ainda é mais grave e vai de frente, bate de frente com a Constituição, como disse o Nelson. Eu queria que o Alexandre entrasse nessa conversa com a outra ótica, o lado de cá, de quem está se formando, de quem está estudando. Como é que vê essa questão da EBSER? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. É um enorme prazer estar aqui tendo a oportunidade de dar visibilidade a um assunto tão grave, tão complexo, especialmente ao lado do professor Nelson, que é diretor do Instituto do Coração e é uma grande referência para nós. Bom, inicialmente, poucos sabiam da EBSER. Antes da criação dela, era algo que era realmente muito restrito. O estudante de medicina nem tinha ideia do que era essa empresa. Mas aí chega em 2010 e o último ato do governo Lula, na verdade, foi justamente assinar essa empresa. Foi literalmente no dia 31, foi no apagar das luzes. 31 de dezembro. 31 de dezembro. Sim. E depois essa lei foi até derrubada no Congresso Nacional, o decreto, né, que ele assinou, e foi aprovado na forma de uma lei, com algumas alterações. Mas mantendo o espírito. Mantendo o mesmo espírito. Foi aprovado realmente ali como uma empresa pública de direito privado. E o outro detalhe, só para aprofundar um pouco, é que as subsidiárias desta empresa, elas podem sim ter a participação de capital. Então, por exemplo, é possível que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tenha uma clínica privada. Apesar do capital no momento ser totalmente público, deve-se ressaltar que foi feito um empréstimo de 5 milhões ao Banco Mundial, porque a EBSER é um projeto do Banco Mundial, chamado Federal University Hospital Modernization Project, para aí sim constituir o capital social dessa empresa. É legal que eu queria voltar, você tocou exatamente onde eu ia puxar novamente a participação do Nelson, que é essa EBSER, na verdade, você estava falando antes da gente vir para o estúdio, Nelson, que é uma ideia do Banco Mundial, já da década de 90, do começo dos anos 90, né? Como é que é essa história? Tem muita gente que não acredita nisso, mas é só entrar na página mundial, do Banco Mundial, e verificar o projeto que existe lá do Banco Mundial, que, na realidade, quando foi lançada a empresa, esse projeto do Banco Mundial se chamava Federal University Hospitals, Hospitais Federais Universitários, projeto de gerenciamento desses hospitais. E agora eles mudaram para modernização dos hospitais. Tá? Isso, na realidade, quer dizer, em termos de políticas públicas, né, ela vem lá de trás, por quê? Tá? As universidades foram criadas como autônomas porque elas têm que ter liberdade de pensamento e liberdade de desenvolver pesquisas que interessam à população e não que interessam às empresas. Tá? Então, esta é o que diferencia, ou por que é importante a autonomia universitária. Isso não significa que a universidade não tenha que prestar contas a ninguém. A universidade é uma autarquia do governo, tá? E ela tem que prestar contas ao governo. Então, ela tem constitucionalmente que ter o seu projeto de administração, o seu projeto anual de desenvolvimento, e cabe ao governo, especificamente ao Congresso Nacional, alocar orçamento para as universidades para que elas possam cumprir o seu papel constitucional. Ora, como é que eu justifico a criação de uma empresa? Eu começo a arrochar o orçamento. Tá? E fica cada vez mais difícil as universidades se autogerenciarem com o orçamento que lhes é dado, tá? Que é um orçamento insuficiente para que ela faça o que ela tem que fazer. Aí, agora, diz assim, então os hospitais não funcionam. Como é que eu vou funcionar com metade dos recursos do que eu preciso? Tá? Então, o que nós estamos lutando sempre na universidade é que faça a universidade apresentar o seu projeto de gerenciamento, Cabe ao Congresso Nacional, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e de pôr na votação da lei orçamentária, alocar os recursos que são necessários para o desenvolvimento das universidades, que são o esteio do desenvolvimento de pesquisa para o país, que é capaz de colocar esse país independente, tá? E não dependente de outras empresas. Por que que o Banco Mundial entrou nisso? Porque interessa ao Banco Mundial explorar o capital, o que existe ainda no Brasil, na área de saúde, de alta complexidade, que é onde está o dinheiro que as empresas exploram. Tá? Por isso que a população hoje está submetida a procedimentos de alta complexidade, colocação de estentes, tá? Estente que é para desentupir as artérias coronarianas, que nós não temos, por exemplo, nenhuma evidência, tá, de que eles sejam benéficos, que eles reduzam a morte, a mortalidade das pessoas, e, no entanto, está se colocando estentes da torta à direita. Por quê? Porque interessa a lucratividade das empresas. Isso é a mesma coisa com medicamento. Nós podemos depois até entrar e enveredar por essa área. Ora, então, o Banco Mundial interessa, ele defende o capital internacional. E qual é o capital internacional que veio para o Brasil e que o Brasil é dependente? Exatamente na alta complexidade em saúde. São os grandes procedimentos que são feitos, tá, tá, os grandes equipamentos, tá, tomógrafos computerizados, ressonâncias magnéticas, que o Brasil não produz e que importa isso tudo. Tá? Mas isso tem que ser utilizado. Então se importa e utiliza, dando lucro para as empresas americanas. Por isso que eles querem o Brasil entrar livremente no mercado de saúde, quando nós não devíamos ter um sistema privado de saúde. Nós temos um sistema único de saúde, um sistema universal de integralidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a integralidade de assistência, desde a atenção básica até a alta complexidade. Isso teria que ser o sistema público funcionando. Mas hoje nós temos o quê? O seguro-saúde entrando nessa área também, e que importa equipamentos, os hospitais também importam equipamentos, e aí é que está o interesse da empresa. É a questão da compra de equipamentos, que vai dar dinheiro para as empresas, tá? Comprar equipamentos que são desnecessários para a saúde da população, alguns são necessários, eu não sou contra a alta tecnologia, eu sou contra o uso abusivo de tecnologia, tá? Mas você dá dinheiro para essas empresas, e é por isso que interessa o mercado brasileiro, e eu tenho que entrar pelo setor privado e agora pelo setor público, porque essa empresa estará contratando serviços para a assistência, a área assistencial, dissociada de ensino e de pesquisa. Então nós temos que defender as nossas universidades para que as universidades sejam feitas. Só um adendo em relação a isso, quer dizer, o governo, na realidade, tinha um projeto de desenvolvimento dos hospitais universitários, que se chamou o projeto de REUF, não é? Que era de redimensionamento dos hospitais universitários, e que estava caminhando bem. Por quê? E fazia o que nós sempre reivindicamos, que as universidades tivessem orçamento próprio, e criou-se unidades orçamentárias para os hospitais, para gerir os hospitais. E aí, de repente, veio da cabeça não sei de quem, resolveram criar essa empresa para que a universidade repassasse para essa empresa os seus bens, tá? No caso, os hospitais universitários e tudo que estava neles contido, para que essa empresa gerencie, tá? Portanto, ferindo a autonomia universitária. Esse REUF vem de quando? De quando foi? 2008. Então, começou em 2008. Aí, em 2010, vem a ideia da EBSERH, e aí o REUF, evidentemente, virou uma letra morta, né? Virou uma letra morta, foi repassado para a empresa. É. Porque hoje, mesmo os hospitais que não aderiram à EBSERH, eles têm os seus recursos do REUF gerenciados justamente por essa empresa. Porque foi criada a EBSERH e foi extinta a secretaria que cuidava dos hospitais universitários, a CESU, que era chamada. E aí, então, todas as atribuições dessa secretaria foram justamente destinadas à EBSERH. Quer dizer, na verdade, Nelson, isso vem, eu vou me referir a você, mas acho que o Alexandre é mais novo, mas isso aí remonta àquela reforma administrativa, não é? Aquele redesenho do Estado, o Estado mínimo, aquela coisa do Collor, do Itamar, não é? Isso, e na realidade está colocado no relatório do Banco Mundial daquela ocasião coisas que estão sendo seguidas ipsis liter, quer dizer, colocaram que, primeiro, o Brasil devia privatizar tudo que fosse privatizado. Vocês viram o que é que houve de privatização naquela ocasião, depois que, quando entrou o governo Lula, houve uma segurada um pouco, tá? Ah, eu achei que a gente devia ter segurado muito mais, mas de qualquer jeito, tá? Segurou-se um pouco essa privatização. Depois, segundo, que ele devia publicizar o que não fosse possível privatizar. O que é que significa publicizar? É criar empresas públicas de direito privado para gerenciar as instituições públicas que não pudessem ser privatizadas. A universidade não seria privatizada, então começaram a entrar na universidade através da criação dessa empresa para que eu já retirasse da área das universidades o setor saúde, essencialmente é o que eu estou fazendo, tá? inconstitucionalmente. Tá? E terceiro, que não precisava haver carreira pública de serviço público. Eu teria que ter organizações sociais gerenciando o setor público, que é o que está sendo feito não só aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Praticamente todo o serviço público está sendo colocado na mão dessas OS, das organizações sociais. Foi uma lei criada naquela ocasião para que se executasse essa política e que hoje estão proliferando. O próprio governo Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer aquilo naquela ocasião, mas agora estão conseguindo. Não sei por quê, porque na realidade nós devíamos ter o governo socialista, como o nome diz, não é? É um partido dos trabalhadores, devia estar defendendo o interesse da população, tá? E, no entanto, nós estamos sendo subjugados pelo interesse do sistema econômico, que é isso que está ocorrendo. Tá? Bom, você que está chegando agora, nós estamos aqui no Tema Livre, na Rádio Nacional, com o programa sobre saúde pública no Brasil, a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com a participação do professor emérito da Faculdade de Medicina da UFRJ, Nelson de Souza e Silva, que você acabou de ouvir, e o Alexandre de Farias, estudante de medicina, membro do DCE da Unirio. E eu vou voltar ao que o Nelson falou ainda há pouco sobre o garroteamento ou a asfixia do orçamento público para a área de saúde, o orçamento para as universidades, que não é tanto na área de saúde, mas o orçamento para os hospitais universitários, isso aí. Ah, isso serve como um preparo do terreno para a entrada da EBSER. Agora, na realidade, o dinheiro continua circulando, porque você vai ter que sustentar a EBSER. A EBSER não vai fazer nada de graça, é uma empresa. Então, o que você está fazendo é, como você disse, Nelson, é você desviar o dinheiro dentro do texto constitucional. No orçamento, você esquece o texto constitucional e você cria um subterfúgio, é essa a ideia? Não, quer dizer, ela não é, a empresa não é ilegal, a empresa é legal. Pois tá? Isso é que é o problema. Só que eu passo a ter uma outra empresa ao que lutará pelo orçamento geral. O orçamento é um só. Na realidade, o orçamento para a saúde e para a educação aumentou nos últimos anos. Ele não reduziu, ele aumentou nos últimos anos. Mas ainda é um orçamento muito insuficiente, principalmente para a área hospitalar. Essa foi estrangulada demais. E o que, aconteceu com esse estrangulamento? Que não foi só de redução de recursos financeiros para infraestrutura, etc e tal. Foi recursos também de pessoal. E é este o grande problema. Por que a EBSER foi criada? Porque as universidades, principalmente a área hospitalar, sem poder realizar concursos, que ficaram sem poder realizar por muito tempo, ela não pode ficar sem pessoal. Eu não posso ficar sem um médico no CTI ou numa unidade coronariana. Eu tenho que ter este médico funcionante. Ora, se eu não realizo o concurso, eu não posso fechar o hospital. E os reitores assumiram para si uma responsabilidade que o Tribunal de Contas da União está sabendo, o Ministério Público está sabendo, já há anos, não é? De contratar pessoal com o dinheiro da prestação de serviços que o hospital presta ao SUS. Tá? Ora, primeiro que esse dinheiro já era um dinheiro insuficiente. Se eu penduro ainda em cima disso o pessoal, tá, eu fico mais estrangulado ainda, tá? Porque o pessoal deveria ser fornecido pelo governo através de abertura de concursos públicos. Isso não foi feito. Então ficou como sendo uma irregularidade, do ponto de vista legal é uma irregularidade, mas que foi denunciada pelas próprias universidades, tá, para que isso aí não podia subsistir. Nós temos que substituir esse pessoal que é contratado precariamente, tá? De uma maneira ilegal, entre aspas, tá? Mas porque se eu não fizer isso, eu vou prejudicar a população. Tá? Então o governo, para dar solução a isso, em vez de abrir concurso, é o que ele devia fazer, para que nós pudéssemos ter pessoas contratadas de uma maneira legal, não, ele diz assim, não quero abrir concurso, eu quero contratar por CLT. Ora, o contrato CLT, em vez do RJU, que é o regime jurídico único, que é o regime das universidades, ou das universidades como um todo, né? As pessoas têm carreira universitária. Então, ele é atrativo porque você passa a ter uma carreira universitária. E eu preciso disso dentro das universidades. Se eu contrato um funcionário que pode ser demitido a qualquer hora, na área de universitária, isso não funciona, porque eu preciso ter continuidade de pesquisa, eu preciso ter continuidade de atendimento, eu preciso ter continuidade da questão de ensino, tá, para os alunos. Tá? Então, isso, a empresa veio como uma solução para este problema, para contratar pessoal via CLT. Ora, se o governo pode contratar pessoal por CLT, por que ele não pode abrir concurso para as universidades? É uma questão de decisão política. Eu quero acabar com a carreira pública e quero criar uma outra carreira que eu posso demitir a qualquer hora sem ter a formação de pessoal, oferecer uma carreira, formação de pessoas para o setor público. Na verdade, Alexandre, essa coisa que o Nelson acabou de dizer, parece que não é apenas uma questão política e administrativa, mas é uma questão ideológica. Como ele lembrou antes, né? Quer dizer, você tinha uma expectativa com relação a um governo de Partido dos Trabalhadores que foi frustrada ali e a EBC era assinada, como você enfatizou, no dia 31 de dezembro de 2010. Quer dizer, ou seja, quando o Lula está dando tchau, está saindo, ele largou um pipinaço, né, para a sucessora, que era a Dilma, no caso. Como é que é essa questão? Como é que você, que é estudante, vê essa questão? Bom, porque, na verdade, o interesse maior dos estudantes começou a vir, né, quando começaram a acontecer vários problemas lá no hospital universitário. Porque realmente já tinha esse problema que se alastrava há muito tempo. 70% do pessoal do hospital, quase, são os chamados bolsistas, que é um pessoal extraquadro, são contratos irregulares, e são pessoas que não têm nenhum direito trabalhista. É uma situação muito complicada, porque a contratação não é feita pela RJU, como deveria ser, né? E aí, o reitor virou e falou que... o MEC virou e disse que ia ser empresa ou nada, e que não havia mais condição de continuar do hospital daquele jeito. Então, foi justamente bem o que você falou. É um estrangulamento proposital. É uma espécie de chantagem. O MEC, ele apresenta essa empresa, que ele diz ser a solução mágica para todos os problemas, mas ao mesmo tempo que ele apresenta essa solução tão boa, ele vai lá e coloca uma arma na nossa cabeça e diz que a gente tem que aderir a essa empresa. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Foi uma coisa que não aconteceu com as devidas discussões. Só para complementar, Alexandre, eu acho que é uma coisa importante que você colocou agora, quer dizer, porque a empresa diz que ela não fere a Constituição porque ela oferece à universidade a gerenciamento dos seus hospitais e as universidades votam para aderir. Portanto, eles não estão ferindo a Constituição porque a universidade vai fazer aderir a esta empresa de uma maneira voluntária. Ora, um voluntário sob pressão, isso não é voluntário. Tá? É igual você é o voluntário do Fundo de Garantia, né? Declaração de opção, quando você era contratado antigamente. E aí, na verdade, chegou um momento em que simplesmente fecharam metade das enfermarias lá no Hospital Universitário da Unirio. No FRJ teve até um processo similar, né? E aí, realmente, a gente conseguiu fazer muita pressão, conseguimos a reabertura parcial. Mas ainda vai ter um Consune, que vai ser na próxima semana. Deixo até o convite, na quinta-feira. Consune é o quê? O Conselho Universitário, a instância máxima, que vai discutir essa empresa na Unirio. Quem quiser ir na Avenida Pasteur 296, às 9h30 da manhã, lá no auditório. E aí a situação ficou simplesmente insustentável. Chegou um momento lá em que simplesmente interromperam todas as cirurgias que o CTI fechou. Não dava mais para as pessoas aprenderem. E aí nós fomos à Defensoria Pública, ao Ministério Público, e agora finalmente conseguimos que fosse ajuizada uma ação civil pública. Para quê? Justamente para que fosse feita a contratação de pessoal. E logo quando a gente consegue o ajuizamento dessa ação, que para obrigar a Unirio e a União a contratarem pessoal, aí vão lá, tentam mais uma vez passar essa empresa. E vão tentar fazer uma sessão justamente antes do início das aulas. Ou seja, os conselheiros, muitos nem estarão no Rio. E é uma situação que se agrava quando a gente vê, na verdade, que é um modelo que é muito perverso. Eu, por exemplo, esse ano, a gente teve uma reunião com o secretário de Ensino Superior, o senhor Paulo Speller, e ele disse para a gente com todas as letras, às vezes o melhor modelo é não ter um hospital universitário. Quando eu era reitor, ele foi reitor de uma universidade que eu me esqueci qual foi, falha minha, né? Mas ele falou que ele fez a opção por não ter um hospital universitário. Mas para a gente que é estudante de medicina, essa opção é uma opção muito ruim. Porque apesar de ser essencial que os estudantes realmente trabalhem no sistema básico de saúde, porque é realmente o que é mais importante, até eu sou muito a favor dos programas de saúde da família, você também não pode abrir mão dos procedimentos de alta complexidade. E esses procedimentos são procedimentos em que a gente consegue fazer basicamente só no hospital universitário. E tem um objetivo principal que é qual? Que é ensinar. Tudo que você faz no hospital universitário, a atividade fim, ela não é assistência. Porque quem tem que dar conta de assistência são os hospitais federais, os hospitais estaduais, os hospitais municipais. O hospital universitário, qual o objetivo? É a formação de médicos. E aí a gente tem uma empresa que qual é a atividade fim do contrato? Não é ensino. Nenhum médico contratado pela Ibser, por exemplo, ele tem autorização para atuar no ensino. O médico, ele não pode ensinar um aluno. Até porque tem meta de atendimento. Tem uma meta que eu vi uma vez uma estimativa lá da EBSER que iam ser 11 atendimentos por hora. Então, qual o tempo que esse médico vai ter para ensinar um aluno? Qual vai ser a qualidade do ensino desse aluno? Como é que esse médico vai atender a população depois? Ô Nelson, há uma questão aí que eu acho que é de origem. O hospital universitário, pelo próprio nome, pela própria designação, ele é um hospital escola, ele é um hospital para você aprendizado e prática antes de você cair no mundo profissional, cair no mercado profissional. Como é que você pode imaginar uma faculdade de medicina sem esse campo onde você vai aliar a teoria à prática para preparar a pessoa? E é esse o problema que a UBSER cria do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de ensino e de pesquisa, não é? Porque ela sendo uma empresa prestadora de serviços e assumindo a gerência dos hospitais, ela poderá contratar pessoal, não só médico, mas enfermeiro, assistente social, quer dizer, todo o pessoal necessário para o hospital, por CLT. Mas ela não pode contratar professores, porque os professores são das universidades. Então nós estaremos criando juridicamente uma situação insustentável. Os professores de todas as áreas, enfermagem, nutrição, serviço social, que serão da universidade, tá? E os médicos que serão contratados pela empresa. Se eu, como professor, disser assim, não, eu não quero trabalhar para essa empresa, eu não fiz concurso para essa empresa, eu fiz concurso para a universidade, para trabalhar no hospital universitário, gerenciado pela universidade, como a Constituição determina. Não quero trabalhar. O que é que eu vou fazer como médico, como professor? Não, vou o quê? Visitar o meu hospital, o hospital que foi construído para a universidade, com este fim, o governo investiu para que a universidade tivesse o próprio. Nós lutamos na Faculdade de Medicina durante mais de 100 anos para ter um hospital universitário. Nós conseguimos construir esse sonho em 1978, tá? E 30 e poucos anos depois, e nós vamos alienar os hospitais que nós construímos para uma empresa, embora seja do governo, mas que é uma empresa de direito privado, para ser administrada independente da universidade, porque ela será independente, ela também é autônoma, tá? Então, tanto a empresa pública, ela tem a sua autonomia gerencial, como a universidade tem. Como é que nós faremos isso? Quer dizer, nós já temos uma situação que vai ficar insustentável. Aliás, já está insustentável em vários locais onde a empresa assumiu. Quer dizer, os reitores pressionados para assinar este contrato com a empresa, tá, assinaram o contrato e já está criando esses problemas todos que tem. Temos exemplos de locais, assim, de problemas? Tem, a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, os alunos já vieram conversar conosco, que a Universidade Federal de Janeiro conseguiu, graças ao movimento dos estudantes, dos funcionários e dos professores, ano passado, rejeitar o contrato com a empresa. Por quê? Porque a universidade já tinha, o que é o dever dela, um projeto interno de mudança gerencial dos nossos hospitais, utilizando novos modelos de gerenciamento baseado em teoria de sistemas complexos. Eu não vou entrar pela explicação disso aqui, mas é o que é a função da universidade, desenvolver novos modelos de gerenciamento, desenvolver novos modelos de atendimento. Isto é o que diferencia um hospital universitário. Tá? E isto foi quebrado, quer dizer, felizmente a universidade barrou, graças ao movimento estudantil, graças ao movimento dos funcionários e dos professores, tá? Barrou esse contrato com o EBSER, que está em suspenso. Está em suspenso, que a universidade disse que não vai julgar isso agora. Por quê? Porque nós temos um modelo próprio de gerenciamento, de autogerenciamento, que é muito mais avançado que o modelo de gerenciamento que essa empresa propunha. Tá? No caso lá de Brasília, o HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília, ele é um hospital reconhecidamente de serviços relevantes para a comunidade. E aqui no Rio de Janeiro, eu até comentei isso com o Nelson antes da gente entrar no estúdio aqui, eu posso dar o testemunho de uma experiência que eu tive agora, essa semana, no Gafrey Guinle, onde eu levei a minha mulher para fazer uma endoscopia, tem que ser acompanhado, né, por uma pessoa responsável, me consideraram responsável, ainda bem. Aí, então, e nós fomos muito bem recebidos, eu vi que houve uma atenção muito, uma dedicação muito, muito legal, clima muito bom, uma coisa muito gostosa até da gente ver, que você não percebe muitas vezes no atendimento médico particular, no atendimento médico em hospitais que são privados ou de planos de saúde. Esse tipo de coisa é que eu vejo sob ameaça. Quando você fala, Nelson, da conquista da década de 70, da criação dos hospitais universitários, e hoje a gente sofre essa ameaça, eu vejo uma ameaça de um retrocesso ainda maior do que o que aparentemente a gente vê quando vocês dois relatam o cenário que está aí diante da gente, né? Eu vejo um retrocesso maior ainda, uma coisa que é quase que filosófico na história da medicina, do atendimento médico, né? Dos princípios, né? Do atendimento de medicina, do tratamento do semelhante dessa coisa. É porque nós temos que formar pessoas, essa é a função da universidade, tá? Então nós procuramos sempre exatamente ter um interesse... De quem? Do paciente, é este que um hospital tem que ter. O interesse básico é o paciente, que é contra o interesse de uma empresa. Uma empresa visa lucro, visa fornecer bens para os seus acionistas. Ah, mas o acionista da empresa pública é o próprio governo. No momento é, mas como já foi apontado aqui pelo Alexandre, ela poderá se transformar posteriormente, principalmente as filiais, em empresa de capital misto, onde entrará o capital privado. Saúde não é mercadoria, saúde é um bem público, e é por isso que está na Constituição que tanto a educação quanto a saúde são públicas. Na minha opinião, incluiria nisso a ciência também, porque a ciência também devia ser um bem público, tá? Então, tudo que a universidade faz deveria ser pública, e é isto que nós temos, e o governo tem uma rede de universidades que, se ele incentivasse, esse país poderia deslanchar do ponto de vista, e deslancharia, na minha opinião. Basta ver o exemplo da Petrobras, por exemplo, que se associa muito com as universidades, e que hoje em dia é líder em perfuração em alto mar. Por quê? Por desenvolvimento tecnológico que ocorreu aqui no Brasil com o auxílio das universidades. Só para citar alguns exemplos, a UFRJ, por exemplo, está desenvolvendo um trem magnético, tá? Que é um trem que não precisa de combustível, não precisa, é silencioso. Tá? Então, é isto que a universidade ela deve fazer, é desenvolver ciência, desenvolver tecnologia e desenvolver novos métodos de assistência em saúde e novos métodos de gerenciamento dos hospitais. É esta a função principal da universidade, que eu não vejo nessa empresa essa capacidade de fazer. Nós já temos uma rede de autarquias. É isto que o governo devia fazer, assumir essas universidades como sendo realmente suas, botar recursos para lá e não botar recursos para a indústria automobilística, tá? Que precisa de auxílio, a indústria automobilística, tá? A saúde pública precisa, tá? Agora bota-se 5 bilhões para uma indústria automobilística, assim, rapidinho se decide para fazer isso, para incentivar as coisas, então elas precisam buscar o capital delas, não são privadas, por que o governo precisa incentivar? Não, vai criar um caos, que vai demitir pessoas, etc e tal. Ué, desenvolve coisas nossas para nós darmos o emprego nossos e não depender de empresas que são todas estrangeiras. Na verdade, a indústria automobilística está se tornando obsoleta lá fora e vem para cá, né? Nós temos 14 plantas de fabricação de automóveis, veículos em geral, e mais planta, mais 4, é o país que mais tem plantas de construção. Eu vi até uma entrevista outro dia, né? Com o executivo da indústria automobilística, ele falando que, não, o problema não é custo Brasil, o problema não é imposto, não. O carro aqui é caro porque as pessoas pagam. Isso é uma escolha nossa de colocar o carro caro. E a saúde tá indo por esse mesmo caminho. Até para fazer uma analogia. Eu acho importante quando você levanta, Luiz, a questão da relação médico-paciente. Porque isso é um pilar, né, para a medicina. Muito importante é a relação entre um médico e um paciente. Por quê? Se você tem um problema, um problema que é muito grave, você vai sentir a vontade para falar sobre aquilo com uma pessoa que você não confia, com uma pessoa que é fria com você? Às vezes ela é fria até porque ela está estressada, porque ela tem que trabalhar demais ali, porque tem um monte de meta indecente em cima dela, o lado profissional dela está totalmente descartado, e é isso que vai acontecer com a EBSER, com o estabelecimento da CLT, que vai ser. E aí vai gerar perda da estabilidade, que também é um grande prejuízo para a relação médico-paciente. Porque nos países avançados, como a Inglaterra, por exemplo, você tem um esquema que é do chamado General Practitioner, que é similar ao esquema do médico da família. Porque tem aquele profissional no qual a família já tem referência. E quando você coloca a CLT, onde esse profissional não tem mais estabilidade, tem que ficar pulando de um emprego para outro, e você acaba com isso. Você impede que tenha uma relação médico-paciente complexa. E pior ainda, vai ser o esquema da dupla porta de entrada. Porque hoje já existe um sistema para que os pacientes de planos privados, que são atendidos em hospitais públicos, depois existe um sistema lá para reembolso. Pra reembolso. É. Isso já é feito através da ANS. Só que a lei da EBSER, ela cria um sistema pelo qual a própria empresa pode fazer essa diferenciação. Uhum. E ela podendo fazer essa diferenciação, pode-se imaginar que é possível que seja dado tratamento diferencial para as pessoas que têm plano. É, já claro. Pensou? Pode ser que nem ela lá no Paraná. Lá na UFPR tem um hospital universitário, onde tem metade do hospital é só para pacientes privados. E enquanto isso, você vai ver que as pessoas que realmente não têm condição de pagar, porque essas que estão na ala particular, a maior parte teria condição de pagar, vão estar deixando de ser atendidas. É. Você me passou, o Alexandre, ainda há pouco aqui, um panfletinho aqui da privatização do hospital universitário Gafrey Guimbe, até porque eu citei o Gafrey Guimbe. Eu queria que você entrasse um pouco, explicasse isso aqui, o que, que é, o que se trata. Então, eu vou explicar aqui justamente que isso daqui fala sobre os últimos acontecimentos. Porque houve o fechamento de enfermarias, como eu falei, que foi uma espécie de chantagem. E isso tornou o ensino impossível, tornou o trabalho impossível para os servidores. E isso levou justamente nós, assim como houve na UFRJ, a nos organizarmos. E aí constituímos uma comissão, que era formada pelos três segmentos. E a gente justamente trabalha o quê? Alternativas para o hospital universitário. Ontem, o diretor do hospital universitário da UFRJ, o professor Cortes, ele esteve lá na Unirio e ele falou que antes dele assumir a direção, tinha uma série de problemas lá administrativos, e depois que ele assumiu, ele conseguiu simplesmente fazer uma economia de 6 milhões. 6 milhões simplesmente sem cortar nada, simplesmente por uma reforma administrativa. Você vê que realmente existe um problema de gestão muito grave, e o que os atuais gestores eles andam fazendo? Eu vou falar até pelo caso da Unirio. Eles viram e falam, não, a gente não tem competência para administrar, precisamos contratar uma empresa. Então é uma situação que ela é muito curiosa, e é uma situação que é muito trágica, porque chegou ao ponto de a gente ver literalmente pacientes ensanguentados voltando para casa. Paciente que precisava ser operado com urgência e teve que fechar lá. É. Teve uma residente que ela virou para mim e falou, não, porque se continuar assim, eu vou ter que desistir. Porque aqui eu não vou ter como aprender medicina sem fazer cirurgia. É. Alexandre, eu só queria complementar isso, Alexandre. Quer dizer, o reitor que se declara isso devia ser retirado. Por quê? Porque cabe à universidade formar pessoas, inclusive para a área administrativa. Então ele não está cumprindo a obrigação dele, que é formar administradores competentes. Se ele diz que ele não tem administradores competentes, como? Se a universidade é obrigada a formar administradores competentes? A universidade não é só para formar médicos, ela também forma engenheiros, administradores de empresa, de seja lá o que for. E administrador hospitalar. E administrador hospitalar. A UFRJ, por exemplo, tem a COPEAD, por exemplo, que é reconhecida mundialmente como sendo capaz de administração hospitalar. Tá? Então, o reitor que se declara isso, ele não está cumprindo a obrigação dele, que é desenvolver a área de administração hospitalar na própria universidade dele. E está se declarando incompetente, precisa contratar uma outra empresa. Bem, nós estamos acompanhando aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro o tema livre, hoje tratando da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que é mais uma tentativa de privatização e de desmonte do Estado. Eu gostaria de retomar essa questão por um aspecto que o Nelson falou ainda há pouco, que ele citou, não é só na saúde, é na educação, a gente vê isso. Nós fizemos alguns programas aqui com professores em greve em que eles acusavam a terceirização de mão de obra dentro das escolas, e isso em prejuízo do processo educacional, do processo pedagógico. Nós temos isso em todas as áreas do governo, onde é possível essa investida, né, Nelson, que é do começo dos anos 90 e que, curiosamente, como você mesmo enfatizou, floresceu depois de ter refluído numa expectativa de uma nova ideologia de poder. Como é que é essa história? Luiz, é só importante você levantar isso, né? Porque justamente após a criação da EBSER, o Fernando Henrique Cardoso, ele virou pro Lula e pra Dilma e falou, não, gostei muito da ideia, agora falta expandi-la para as universidades, falta criar a EBSER. Hoje, como a maior parte dos argumentos deles já foram desconstruídos, já foi colocado realmente que essa empresa não traz recursos novos, que ela não é nenhuma caixa mágica, você vê que os hospitais geridos por ela estão todos indo ao fiasco, tem alguns que teve greve histórica de alunos, inclusive, eles viram e literalmente eles admitem. É uma questão de reforma do Estado. É uma questão que de você acabar com a estabilidade do servidor. É você virar e falar que os servidores são vagabundos, que eles não trabalham. Desculpa até pelo termo, mas é porque é o que eles falam. E você vê justamente que os atuais gestores que deveriam estar cobrando dessas pessoas, eles literalmente se ausentam. Eles falam, não, eles dizem trabalhar pra caramba, mas eu gostaria de compreender como que, por exemplo, um diretor de um hospital universitário, um chefe de serviço, como que ele não é capaz de saber se o servidor está lá fazendo serviço ou não. Ainda mais um serviço como medicina. Não tem como você fingir que você está fazendo medicina, ou você está atendendo os pacientes ou não está. É isso aí, Nelson. Eu vou tocar exatamente isso, como é que se faz esse tipo de reforma e como é que a gente repassa recursos públicos para o setor privado. E quais foram as ações que foram tomadas desde o governo Fernando Henrique, né? E infelizmente continuam ainda num governo que se opôs ao governo Fernando Henrique, né? Espero que isso não continue mais, tá? Mas repara só, se eu pego essa empresa, tá? Crio essa empresa com capital público, e esta empresa vai comprar equipamentos do setor privado, e agora eu repasso para essa empresa, mas não repasso para a universidade o recurso que ela devia receber, tá? O que é que eu estou fazendo? Transferindo recursos públicos para o setor privado, porque eu vou botar esta empresa comprando serviços da área privada, é o que eu vou estar fazendo. Equipamentos, então, né? Equipamentos, principalmente equipamentos. Na área de saúde é o fundamental, e essa empresa tem que estar fazendo isso, comprando equipamentos desnecessários, que vários equipamentos foram comprados desnecessariamente, foram mandados para vários hospitais. Então o objetivo é simplesmente repassar recursos públicos para o setor privado. Quando eu faço, quando eu isento a indústria automobilística do IPI, o que é que eu estou fazendo? Repassando recursos públicos para o setor privado, porque eu estou renunciando à receita que poderia ser aplicada na educação pública, no serviço público, e estou jogando para o setor privado. Quando eu dou dinheiro para as empreiteiras para construir a Copa, eu estou repassando recursos públicos para o setor privado. Então, o governo antes tinha fez uma outra coisa, ele acabou com a aposentadoria dos funcionários. Tá, dos funcionários de carreira, e criou um fundo privado para aposentadoria. Quer dizer, os servidores públicos terão que fazer o quê? Agora, comprar uma aposentadoria para o setor privado, os bancos, tá? Com dinheiro público, porque eu sou pago, eu como servidor público, sou pago pelo setor público, tá? E terei que comprar uma aposentadoria no setor privado, em vez de eu ter hoje a minha aposentadoria do próprio setor público, que é para onde eu desconto o meu salário para ter minha aposentadoria. Então, novamente, eu estarei passando bilhões de reais para os bancos, essencialmente, para o setor privado. E eu já sei até o final dessa história, porque isso ocorreu isso no passado, meu pai foi vítima disso, tá? Em termos de comprar aposentadorias do setor privado, o setor privado depois falhe, o banco vai falir, e quem vai entrar com dinheiro para suportar os bancos? O setor público, porque não vai deixar os funcionários que descontaram do seu salário durante 30 anos, quando chega para se aposentar, o banco vai falir. E aí o governo vai lá e vai resgatar o banco com dinheiro público. Tá? É, mas o capital privado já se beneficiou durante 30 anos disso aí. Então todas essas ações essencialmente visam repassar recursos públicos para o setor privado. Eu queria fazer um registro aqui rápido, Nelson, da Hilda Almeida Silva de Copacabana, nosso ouvinte, que está ligada aqui no debate, diz que o debate está excelente. Ela acha que no final a intenção da criação dessa empresa é acabar com o SUS. É isso mesmo? Olha, na minha opinião, eles não serão capazes de acabar com o SUS, porque eu acho que a população não vai deixar isto, tá? O SUS é uma conquista histórica, inalienável, né? Tá? Não tem como a gente se livrar do SUS. Mas, e como eles sabem disso, eles querem fazer o que se chama as políticas de focalização, tá? O governo tem que se focalizar só na atenção básica de saúde. Isso está errado? Não está errado, mas o SUS nosso não é só focalizar na atenção básica. O SUS é para nós termos atendimento integral, desde a atenção básica até a alta complexidade. Mas o que é que se quer? Deixar alta complexidade na mão do setor privado, que é onde está o grande dinheiro, e a população vai sofrer com isso, aliás, já está sofrendo pelo uso abusivo de tecnologias desnecessárias para a população, porque a tecnologia passa a ser aplicada com interesses financeiros e não com interesses de saúde, que é o que devia ser, não é? E é por isso que a gente luta para isso. Então, eles não acabarão com o sistema público, mas eles estão dilapidando o sistema público, fazendo o quê? do mesmo jeito que se criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para gerenciar os hospitais federais de universitários, estão se criando organizações sociais. Também uma lei da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas organizações sociais estão gerenciando já a maior parte dos hospitais públicos. Estão contratando essas organizações sociais privadas, portanto, o governo paga a uma organização privada para gerenciar seus hospitais. Ué, mas como é que isso é feito? Ah, é fácil, tá? Pro gerente que não está interessado em saúde pública, é uma mão na roda. Por quê? Porque o setor saúde e o setor de educação consomem muito pessoal, óbvio. Eu preciso ter professores, eu preciso ter médicos, eu preciso ter enfermeiras. Então eu tenho que contratar esse pessoal. Isso entra no orçamento de pessoal, seja do Estado, do município, seja do governo federal. Na hora que eu contrato uma empresa ou uma organização social para contratar via CLT, tá? Eu repasso este recurso não sobre a forma de recurso de pessoal, mas sobre a forma de orçamento de custeio. Então, portanto, eu não tenho limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, para o gerente, é sopa no mel. Eu contrato, eu estimulo o setor privado, repassando recursos para as organizações sociais e não contrato pessoal, portanto eu enxugo meu pessoal, tá? Mas eu gasto muito mais, porque eu passo a gastar das organizações. Só para dar um exemplo prático disso, uma cirurgia cardíaca no hospital universitário, o SUS repassa para o hospital universitário em torno de 6, 7 mil reais, tá? Para as organizações sociais, elas só contratam com o SUS, tá? Por mais de 10 mil reais, quase o dobro para uma cirurgia cardíaca. E o que é que essas organizações sociais fazem? Aí entra outros problemas que entra, nós vamos entrar pela área de ética médica, não é? Quando um hospital universitário faz uma cirurgia, a cirurgia é remunerada por um preço básico X, e tem algumas outras coisas que eu posso acrescentar para a cirurgia se eu utilizar para o paciente. Ora, o que é que o setor privado, o setor público faz o quê? Faz isso corretamente, só cobra o que usou. O que é que o setor privado faz? Em toda cirurgia, eles cobram tudo, em todas as cirurgias. E, obviamente, isso exige fiscalização, só que é uma fiscalização impossível de fazer, porque você não tem fiscais suficientes e você tem milhares de casas de saúde no Brasil inteiro fazendo esse tipo de cirurgia. Então, você vê o que é que representa esse tipo de problema. Legal, Alexandre, eu queria que você, nós estamos caminhando já para o final do programa, que você fizesse um apanhado geral. Já a partir dessa observação da Hilda, você estava concordando com ela que a ideia final é acabar com o SUS. Sim, né? Eu realmente, assim como o Nelson, eu creio e espero que isso não seja possível. Mas realmente a ideia da EBSER é uma ideia que é muito similar, na verdade, ao período pré-SUS. Porque antes de haver o SUS, era justamente essa ideia. Era de subsidiar o setor privado para que este prestasse assistência. E era feito de uma maneira muito mais precária, que eram as caixas previdenciárias. E é muito interessante, né? Porque na época da construção dos grandes hospitais, como o Sírio-Libanês, por exemplo, o que foi feito foi justamente um pouco do que o Nelson estava criticando antes, que foi a concessão de capital público para empresas privadas. Então, grande parte desses hospitais aí, suspeito que o Sírio-Libanês também, eles foram construídos com empréstimos públicos a fundo perdido. Ou seja, transferência direta do dinheiro do pagador de impostos para o setor privado. Isso tudo foi feito durante o auge da ditadura. Então são documentos que até hoje são de difícil acesso e na época realmente era impossível você fazer qualquer crítica, porque a gente sabe como era dura a repressão. E hoje, na verdade, a gente vê que a EBSER, o que ela faz? Ela, justamente por essa questão de capacitação, ao invés dela recorrer à universidade pública, lá na Unirio, por exemplo, também tem um curso de administração pública. É o único do Rio de Janeiro, aliás, que não é administração em geral, é administração pública especificamente. E o que ela faz? Ela terceiriza os serviços de capacitação. Então ela pega o dinheiro da universidade e o que ela faz? E ela paga o Sírio-Libanês. Esse dinheiro que podia estar sendo usado para contratar profissionais para a universidade, não. Teve uma capacitação, por exemplo, que gastaram milhões para capacitar 14 pessoas. Então você vê que realmente são gastos indecentes e indo para o bolso da iniciativa privada. O objetivo realmente é acabar com o SUS. Espero que não consigam. Você sabe que essa questão, o Nelson, vocês dois falando aí, me remeteu na memória que é o BNDES, e sofre muita crítica por repassar, por financiar, abrir linhas de crédito exatamente para a iniciativa privada. E é dinheiro público que é repassado ao setor privado e que depois, sabe Deus, se volta ou se não volta, como volta, essas coisas. Eu gostaria que você fizesse a sua intervenção final também, uma avaliação do debate e tal, e o que, que você sugere que o ouvinte que está acompanhando essa conversa faça, pode fazer, além de votar com consciência em outubro. É um problema, porque, na realidade, o que nós queremos, quer dizer, eu até faria um apelo aos deputados e senadores que vão votar a lei de diretrizes orçamentárias e, obviamente, o orçamento para o ano que vem, que olhe essa situação das universidades federais. O governo tem na mão um sistema de educação superior bastante desenvolvido, tá? E pode ser muito bem desenvolvido em termos para desenvolvimento de pesquisa, tá? Não esqueçam que isso precisa de orçamento, né? E que isso teria que ser prioritário, porque a Constituição assim o determina, né? A saúde, a educação e a ciência como bens públicos, né? Elas têm que primariamente serem, o orçamento tem que botar isso como prioridade do orçamento, né? A prioridade do orçamento não é simplesmente pagar a dívida pública, tá? Nós tivemos essa discussão aí na Argentina, né? A dívida pública foi criada, na minha opinião, artificialmente, porque é um absurdo total. Se eu fosse emprestar dinheiro a 117% ao ano, como os cartões de crédito emprestam, tá? Eu seria preso como agiota, tá? Tá? Então, eu pessoalmente seria preso. Por que que não prendem os agiotas que estão cobrando 117%? Então, é uma dívida falsa, porque não há porquê eu ter 117% ao ano de juros, tá? Não me entra na cabeça por qualquer motivação econômica. Mas o que eu acho é que o governo tem que voltar ao que ele tinha feito, ter um planejamento bem adequado de um programa de reestruturação dos hospitais universitários e, obviamente, das universidades públicas, que sejam orçamentadas como manda a Constituição. E é isto que eu gostaria de ação do setor público nosso, os deputados e senadores, que são para defender os interesses públicos. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União já entenderam isso muito bem e têm procurado forçar o Executivo a colocar recursos para as universidades. Essa ação civil pública que o Alexandre se referiu é uma ação do Ministério Público. E o Ministério Público já colocou isto para todas as suas regionais, tá? De que atuem no sentido de obrigar o setor de governo central a colocar recursos nos seus hospitais de acordo com suas necessidades. Ninguém está querendo dinheiro para esbanjar. Nós queremos recursos de acordo com as necessidades de educação e de saúde do país. Nós não podemos continuar como nós continuamos agora, com nossos estudantes chegando, o problema não é só nem das universidades, chegando às universidades, quer dizer, depois de cursar o nível secundário, com um nível de instrução em que eles não são capazes de entender um texto que escrito. São capazes de ler, mas não são capazes de entender um texto escrito. Isso é falha do nosso sistema educacional, porque não se investe desde a educação básica até a educação intermediária e até a educação final. Nós precisamos reverter essas prioridades e colocar as prioridades que estão na Constituição. Tá? Saúde e educação são prioritários. O orçamento tem que ir primeiro para ali. Depois eu vou para subsidiar a indústria automobilística, subsidiar banco, seja lá o que for. Se tiver dinheiro, tá? Se não tiver, tem que ir primeiro para educação e saúde. Esta pressão que nós precisamos fazer nessas eleições e olhar quem são os candidatos. Ninguém vai dizer que é contra educação e saúde. Todo mundo vai fazer o discurso de que é favorável à educação e saúde. Ninguém vai dizer, chegar na televisão e dizer assim, eu sou contra a educação, não vou botar dinheiro para a educação. Não vai falar. Tá? Então a gente tem que saber quem são esses candidatos, o que, que eles já fizeram no passado, se eles realmente lutaram para a educação e saúde do país ou lutaram para os seus interesses privados. É isto que é o problema. Não. Muito bem, gente. Muito obrigado. Nós estamos terminando o programa, a discussão de hoje. Começou com a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, mas terminou aí com um apelo cívico, apelo sério do Nelson, que é o Nelson Souza e Silva, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também agradecer a participação do Alexandre de Farias, estudante de medicina e membro do Diretório Central dos Estudantes da Unirio. Muito obrigado a vocês. O Tema Livre fica por aqui. Um ótimo fim de semana para todos. Segunda, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.